Autorizado GLA 400, da El Blazo, Pedro Lono 4, decola curva direita, 5123 transponder, 1935, no portão 5, pushback acionamento. Jaguar, Juve 727 na 4, tá livre, puxa acionar, chama o táxi. Cuidaria o táxi, 727. 889 na 5, tá livre, puxa acionar, chama o táxi. Chama o táxi. Tudo bom, Rodrigo 04, forma que a intenção é setar o R9 para o Rosel. 7 gol no 604, após ITAP, será autorizado o CR do 366. Após ITAP, 366. Azul 4071, chama o centro Recife 128.8 e alterna 133.25. 128.325, obrigado, boa noite. Mantenha 1-0, 0-3-4, 5-5. Livre à esquerda no hotel, você está na esquerda no hotel, você está virado, boa noite. Boa noite. Livre da colagem 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-2-9. Ele colagem 3-4-5. Táxi à direita, chama a torre 1862, não está de espera. Direi 1862, com serviço. 1362 da TAM, pode esperar da 1-0. TAM 3662, ali mantém, pista 1-0. Ali mantém 3662. Douro 889 para ataque, 26 a bordo, 3:54, terminal Guarulhos. Puder falar do 837, controle 1-9-35, bom voo. 1935, 3455, boa noite. 2 Salvador, boa noite, meu objeto 6727, ponto espera, vamos zero. Do objeto 672027, mantenha o ponto espera. Manteremos o objeto 6727. Oi, Salvador, muito boa noite, meu objeto 6748. 3455. Gol no 604, autorizado o GPS, desça para 2500, 1014, informe no Serra Victor 366. Trabalhamos no 366, desceu 2500. Livre decolagem pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-4-9. Decolagem 1-0 da 3662.

767, decoladas 43, controle 1 no 9, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Torre Salvador, boa noite, eu vou no 604. Boa noite, vou no 604, continue a aproximação, aguardando o que está ali, né? 604. 6727, contato radar, saí da Gole, suba nível 320. 320 na Gole, possibilidade de voar na proa de Gole, Eval, senhor? Autorizada a proa de Eval. Eval, 6727. 70 na APR Zulu 19, decola da 10 com curva esquerda na saída Momo, transição Frote. Aciona o código 5127, controle 19 decimal 35. Decolagem pistão no 0, vento MM0 grau 07. Ano 889, Momo Frote. 5127, o transponder e o controle de saída em 11935. Correto, chama para puxa chama. Chamará o 3858. Sol Salvador, o TAN 3152, coordenação, por favor, Aracaju, Recife 330. Que 3152, Recife 330, mais de 4. 52. Posto fixo no zero, informa os primeiros 9 metros fechados, vento no 70 graus, 129. 7 igual a 609. Voo no 889, decolada 245, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, boa noite, 9090. Oscar Golf Tango, aciona identificação, desça ao nível 040, chegada bom fim. Autorizado por lado do VOR, Oscar Golf Tango, guardando o cancelamento. Controle voo no 889. 889, contato radar na decolagem, saída da EL, suba nível 400. 400, saída da EL, voo no 889. 3858, puxa deck, acionamento solo. 3858 autorizado, puxa acionado, meia dúzia, chame táxi. Puxa acionamento, Airport Go 157, reduce to approach speed. Call now tower on frequency 1186. This is the minimum approach speed, tower 186, that's down 57. Adios, obrigado. Salvador, boa noite, that's down 157, on final, runway 10. Portugal 157, boa noite, continue approach, stand by to clear to land. Portugal 157. Correction, stand by clear to land, Portugal 157. Salo 48, Olivrão 219 para o táxi, boa noite. 219 para o táxi, gol 1604. Meia 727, chame centro Recife, 1288, 1-3325. 288-1-3325. Do ano 604, livrou, está mantendo a sua escuta. 7604, táxi Alfa e chameante da Juliette. 07-7, chameante da Juliette, do ano 604. Na curta da 10, a linha e mantém, pista 10. Após a passagem do tráfego, ali mantém na 10, a linha caminha 3. Autorizado Recife, nível 330 na Perusque 58. Decola com a esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5131 no controle 19.35. Autorizado Recife 330, via Perusque 58. Decola com a esquerda, Puca, Aracaju. 5131, transponder 19.35. Controle 331-52. Correto, chama para o puxo. Vamos lá. A gente está autorizado o CRATSI com o Centro Recife 1288-13325. 1288-13325, direto CRATSI, bono 889. Foxtel 157 on the ground at 51, contact us to end this 1-9 after 10. Foxtel 1-9, obrigado, Foxtel 157. Falei. 3858, confio novamente PLB e autonomia. 3:50. Que aguarde, o 604, última esquerda, portão 2, ok? Índia, portão 2. Índia, portão 2, o 604. 3258, táxi via Juliette, observando a aeronave da Gol que vai cruzar a sua frente lá no final. Depois da aeronave, ingressa a Alfa até o ponto de espera, chama a torre 186. Ok, é, táxi, você vai no Gol, ingressa na Alfa, uma torre 186, né? Direita, uma aeronave da Gol, assim que ela estacionar, pode fazer o pushback, chame tanto. Após o estacionamento do Gol, consegue pushback, estacionamento do 2. Salvador, muito boa noite, após o 157, on Alpha. Portugal 157, taxi Alpha and the Juliet Gate 11. Alpha and Juliet Gate 11, após o 157. Contato na decolagem, suba ao 330, saída Puca. Recife 330 na Puca. 3152 e se encha para o táxi. Para o táxi 3152. Avianca 6310. Prossiga 6310. Velocidade Guaraná com sempre Recife e Aracaju para evitar formação entre Trembuca e Jambo. Autorizado, efetuar o desvio 6310, aguardando as instruções. Linda, cola picho no zero, vento no 90 graus, no 4 nós. Linda, cola no zero, 6310. Sente, obrigado, direto. POB de 109, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Natal. Zona 52, táxi via Índia, 1014 no ajuste, reporta quanto espera, pronto. Índia 1014, reporta lá pronto, Zona 52. Recife 12085, alterne 12545, corrigindo a Bianca. 12085, 58, 59, chame controle, 1935, aliás. 11935 com controle, uma boa noite, bom serviço. Valeu. Oi, Salvador, boa noite, 3152, ponto para pronto. 3152, boa, ali mantém 10. Ali mantém, 3152. Na regulagem, saiu a 370, saiu da MOMO. 370 na MOMO, 3858. Autorizada 190 graus 10 nós. Iniciando, 3 11 2. Charlie. Boa noite, Rio 9642, desça o 050, chegada Bonf, ajuste no 014. Para o 50 na chegada Bonf, no 014, 9642. O Rio, 234. Positivo. Decolada 02, controle 1935, boa viagem. 1935, legatão, boa noite, 3152. Próximo, boa noite, tá 3152. 3152, contato na decolagem, suba o 330, saída PUCA. 330 na PUCA, 3152. Oscar Golf Tango, propõe mudança de regra. Oscar Golf Tango, plano de voo modificado ao 03, prossiga para 1.510, o ajuste no 0 no 4, corrigindo, ajuste no 0 no 5.